gente, oi. Segura teu grave, DJ, DJ, DJ, DJ. DJ Moisés, dando show de mixagem. Sinto o peso desse som e a pancada desse grave. Vamos lá, incomparável, sacode toda a city. E aí, DJ Moisés, mais um remix? DJ Moisés, dando show de mixagem. Sinto o peso desse som e a pancada desse grave. Vamos lá, incomparável, sacode toda a city. E aí, DJ Moisés, mais um remix? DJ Moisés.